Estou recebendo aqui no estúdio o Ivo Feld, ele que é coordenador de esportes do SESC aqui em Foz do Iguaçu, para a gente falar também de uma atividade esportiva, ou de duas até, né, que acontecem aqui em Foz do Iguaçu. Uma mais imediata, o Dia do Desafio, outra, a Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, que acontece no mês de setembro. Bom dia, Ivo, tudo bem? Bom dia, é com essas paralisações, todo mundo falando disso, então vamos mudar um pouquinho o foco, vamos falar de esporte, qualidade de vida, vamos falar um pouquinho de coisa boa também. E vamos falar do Dia do Desafio, que a princípio acontece, né, quarta-feira agora, dia 30 de maio. Uma boa oportunidade aí para o pessoal caminhar também. É, o Dia do Desafio ele acontece sempre na última quarta-feira do mês de maio, nesse ano, no caso, caiu no dia 30. E é assim, uma ideia de tentar colocar na cabeça das pessoas a importância da atividade física. Então, no dia, as cidades se enfrentam, né, numa disputa saudável, onde é proposto que cada pessoa faça pelo menos 15 minutos de atividade física e registre sua participação para poder competir com a cidade e vencer. Mas, na verdade, se todos fizerem, todos acabam vencendo e conscientizando que a atividade física regular é importante e é boa. Não adianta fazer só no dia e depois nunca mais fazer. Pois é, realmente é essa questão mesmo, né? Manter ali uma rotina de atividade física e, como você disse, né, 15 minutinhos que sejam de atividade física. Isso pode fazer uma diferença, hein, na vida daquela pessoa que está bastante sedentária? É, faz a diferença. É, só que assim, a pessoa teria que ter um hábito, né, de ter uma frequência, de pelo menos, a gente sempre fala, pelo menos 3 vezes por semana, fazer algum tipo de exercício, começar de uma forma leve. O ideal é buscar um acompanhamento médico, ver se está tudo ok antes de iniciar uma atividade física, para daí gradativamente ir aumentando e potencializando e evoluindo seu treino e, consequentemente, sua saúde. Pois é, eu até quando eu venho aqui para a rádio de manhã, né, eu venho antes das 6 da manhã. Eu desço aqui a Avenida Jorge Timofeng e eu tenho reparado há mais ou menos uma semana, tem uma senhora que possivelmente trabalha em algum hotel na região da Avenida das Cataratas, e eu tenho observado que ela tem ido para o trabalho correndo. Literalmente, assim, ela desce a avenida ali correndo, já com roupa adequada para a prática, tudo, mas com uma mochilinha nas costas ali, com uniforme e tudo mais. Enfim, as pessoas podem aproveitar até oportunidades como essa, né? De ida para o trabalho, ida para alguma instituição de ensino ali, tudo, para já ir desenvolvendo aos poucos o hábito da caminhada, da corrida, enfim. São formas aí até simples de iniciação na atividade física, não tão intensa assim? Com certeza. A caminhada, sempre quando a pessoa vai iniciar, a pessoa mais idosa, a pessoa que tem algum tipo de problema, diabetes, colesterol, enfim, os médicos geralmente indicam a caminhada, que é uma atividade de intensidade baixa para moderada e não tem muito impacto, então é uma atividade segura, digamos, principalmente para quem vai iniciar. E hoje em dia a gente vê muito esses idosos aí que você falou, né, em corridas de rua já, muitos começaram caminhando, pegaram gosto, então hoje existem bastante corridas em Foz, inclusive na nossa maratona, nas provas menores, a gente vê uma participação muito grande de idosos, de pessoas que melhoraram sua saúde, que estão prolongando sua vida através da atividade física, especificamente corrida, caminhada, enfim, esse tipo de atividade que traz benefícios para a saúde. E vamos falar especificamente da Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, porque é um evento grande, de grande porte. O trajeto de 42 quilômetros, talvez seja um dos mais interessantes do Brasil, porque sai de Itaipu, né, uma obra, uma maravilha da engenharia, e vai até as Cataratas, uma das maravilhas da natureza, e no trajeto tem de tudo, né? Tem trecho urbano, tem subida, descida, trecho dentro do Parque Nacional, enfim. As inscrições para a Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, que acontece em setembro, 30 de setembro, já estão abertas? Sim, elas estão abertas desde o dia 18 de março, né? E as vagas são tão limitadas, o fluxo de inscrições é muito bom, então a gente orienta que principalmente o pessoal de Foz que gosta de correr, que corra, literalmente corra lá no site do SESC e faça sua inscrição para não ficar de fora. Nos anos anteriores a gente teve experiência de muita gente ficando de fora, como tem limite de material, limite de pessoas dentro do parque, a gente não consegue abrir mais vagas, então chegou no limite e acabou. Então as inscrições vão até 1º de agosto, exclusivamente pelo site do SESC, né? E são 3 provas, tem a maratona, tem o revezamento, onde 2 pessoas fazem maratona, e tem a prova dos 11,5, portão de entrada do parque. A chegada das 3 provas é em comum, é lá no dentro do parque, lá das Cataratas, próximo ao restaurante Porto Canoas. Uma prova muito dura, né? Segundo os maratonistas do Brasil, aí é uma das no Brasil acho que é o percurso mais difícil com relação à altimetria, muitas subidas, muitas descidas, muito, então isso para o atleta dificulta um pouco, tanto que o tempo, né, da nossa maratona dos primeiros colocados é um pouquinho acima das demais provas se você for comparar. Então é devido a essa altimetria, mas mesmo com essa dificuldade é uma das provas mais bonitas do Brasil e o pessoal gosta de participar justamente para explorar esses pontos aí que você já citou da nossa cidade. Não, é só de pensar ali nas subidas e descidas da Avenida das Cataratas, ali da região ali da BR-469, né? Imagine, depois que a pessoa já correu mais de 20 quilômetros, eu fico pensando realmente no quão difícil deve ser essa prova, mas é, sem dúvida alguma, um desafio aí para os atletas e, claro, quem não tem o fôlego, o preparo, né? Porque maratona, enfim, ela exige muito preparo mesmo. Existe essa opção que você citou, a corrida de 11,5 km, que será inteiramente dentro do Parque Nacional? Isso. Engraçado que a gente tem muitos casos legais, assim, de pessoas que corriam 5, a gente tem a prova menor em março, né, do SESC, corriam 5, passaram para o 10, passaram para o 11, tem pessoas que começaram no 11 e hoje já correm maratona. Então a gente tem a prova dos 11,5 km, né, 100% dentro do parque, né, corre num ambiente agradável, legal. Então, quem ainda não consegue fazer uma maratona ou uma meia maratona, que faça 11,5, não fique fora dessa festa, que no dia é bem legal, movimenta a cidade, muita gente de fora, muitos atletas de outras cidades, outros países. Então, é uma festa bacana. Quem gosta de corrida, né, é uma oportunidade de participar nessa prova menor, que é 11,5 km. Quem quer saber informações aí sobre a Maratona de Foz do Iguaçu, sobre essas opções, né, de inscrição, qual que é o site onde pode obter informações completas? A maratona é no site do Sesc Paraná, né, www.sescpr.com.br/maratona, né? Então lá tem todas as informações, tem o link das inscrições, valores, como funciona, datas, horários, provas, tudo no site. E se a pessoa tiver alguma dúvida, achar melhor, pode ligar também aqui no Sesc, a gente está à disposição para atender. O telefone do Sesc? 3576-1300. Portanto, 3576-1300. E para o dia do desafio, agora na quarta-feira, quem está em algum lugar aqui da cidade, for fazer alguma atividade, quiser registrar essa participação, como é que ela vai poder fazer? Então, a gente orienta que as pessoas façam atividade, serve qualquer coisa, caminhada, tá lá limpando a casa, tá dançando, subir dessa escada, vale, fez 15 minutos de atividade, liga lá no Sesc que a gente vai estar fazendo esse registro. Ou pelo site também do Sesc, www.sescpr.com.br/DDD, que é o dia do desafio. E na quarta-feira nós vamos lembrar você que está nos ouvindo aqui sobre o dia do desafio. Realmente aí participe, né? Coloque aí o seu corpo em dia, né? E ajude Foz do Iguaçu a superar a sua rival, que neste ano será Ribeirão Preto. Positivo. Eles fazem sorteio com cidades de mesmo porte, né? Porque é muito difícil ter cidade de mesmo número de habitantes. Então eles pegam níveis de habitantes e selecionam e colocam em grupos e sorteiam cidades que estão, digamos, no mesmo grupo, na mesma faixa de habitantes. Às vezes dá uma diferença, mas enfim, é por porcentagem de atendimento, né? Quem atender mais porcentagem da população vence, então não é por número. Às vezes, pegou uma cidade com muito mais habitantes, mas nós vamos enfrentar Ribeirão Preto e espero que a gente vença, mas caso a gente não vença, o importante é mobilizar o maior número de pessoas possíveis para essa prática regular de atividade física. Todos ganham, né? Essa é que é a verdade. Todos ganham com essa prática. Ivo Feld, muito obrigado pela participação aqui no Manhã RCI. Eu que agradeço.